A Irmandade do Éter. Como aceitará aquele que me segue aquilo que lhe deixo? Aceito como quem recebe a herança de um pouco da íntima fração que aqui deixaste. Em tempo de radiocrítica, lanço ares do éter que se respira fora dele mesmo, fora de nós, para além das nuvens, para lá do infinito. Depois das brumas e da voz celestial, segue-se na Irmandade do Éter, o autor de Mistapes. At the third stroke, it will be 2:42 and 50 seconds. At the third stroke, it will be 2:43 precisely. Thank you. Now recording. Now I'm going to stop. Oh, yeah. A voz faz eco nas montanhas. A voz, um sentimento que se repete. A voz, Meredith Monk. Not enough sleep again. Thinking of you sinking with dark happiness. I want to taste the sweetness of falling, a vibration of bliss, a bird of light. Butterfly. I want to sleep into your dreams. job. They're scenes. Before your eyes. Behind you. not enough sleep again. Thinking of you sinking with dark happiness. I want to taste the sweetness of falling, a vibration of bliss, a bird of light, a butterfly. I want to sleep into your dreams. No coração do éter, a vontade conjura-se para alimentar a vida perceptível nas palavras que flutuam na ponte invisível. The sun shines high above, the sounds of laughter. The birds swoop down upon the crosses of old grey churches. We say that we're in love, or secretly wishing for rain. Sipping coke and playing games. September's here again. September. Thank you. No éter, neste, aqui, tudo o que existe por luzir, devagar.